75808. Decola os 43, chame agora o controle em 198. Só reforçando o código transponder 5407. 5407, chama o controle 198, 5808. Retravamos a milha buscando agora 9795. 1795, pouso autorizado, pista 10, vento 360 graus, 39. Livre pouso, pista 10, zona 7195. Circuito 08, saída gole, acione o código 5407. 5407 acionado, perfil da gole 5808. Controle 5808. Siga. Pode tomar pro de gole? Prisada. Obrigado. Gol no 607 desse mantém a 2000, reporte localizador, ajuste 1011. Desce pra 2000, vai reportar localizador 1011, gol no 607. Gol no 897 desse mantém a 3000, ajuste 1011. 1795, solo os 47, libere à direita e prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. QV Alfa, vai reportar antes da Juliette, com 1795. 18-6, livre LS. 18-6, livre LS. Bom dia, é o Rio 5973. Rio 5973, bom dia, tá baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. Pouso autorizado, pista 10, vento 360 graus com 3 nós. livre, pouso, pista 10. Para o táxi OTAN 3201-179 ao bordo, nós temos 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Livre táxi, voltará a chamar para decolagem, 3201. Bono 725, ingresso Juliette, portão 02. Juliette pro 02, Bono 725. Objeto 5808, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 1288, 260, 5808, bom trabalho. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte localizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray da pista 10, vai reportar no localizador no 607. Rio 5973, solo 51, libere próxima direita e prossiga táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Ano 71, bom dia, um minutinho, cópia. 3201, a linha decola pista 10, vento 360 graus, 3 nós. A linha decola 3201. Andrés, ano 71, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 50. Subida da AEL, Leda, Bidev, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5416 é o código, 198 é o controle. Resolve um localizador ILS da pista, X-Ray da pista 10, Gol 1607. Gol 1607, chame torre 118, decimal 6. 286, Gol 1607, bom dia. Gol 1897, desça para 2 mil pés, QNH no 011, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2011, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no 897. São 3201, decola 54, chame controle 198, bom voo. 198, bom dia. Estou em Salvador, bom dia, gol no 607. Tá, baixado, travado, visual com a pista 90. O 607, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pista 90, gol no 607. Tá, é, senhora? Autorizado. Obrigado. Leve desvio à direita, 3201, 5 milhas. Desvio direto da Delta, 3201. Afirmativa, após da El. Tá, 3201. Afirmativa, após da El, tá, 3201. Localizado no localizador, no 897. 1897, chame torre, 1 no 8, 2 no 6. 2 no 6. Voo 607, salão 57, libere próxima direita, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Livra na próxima direita, Alfa, Juliette, portão 10, voo 607. Torre Salvador, bom dia, gol no 897, uma milha para o marcador externo, baixou e travou. 897, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pista no 0, no 897. TAN-30, TAN-3201. TAN-3201, não chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-3325, bom dia e bom trabalho. Noite 97, solo 0801, libera a direita, chama solo 21-9. Direita 219. TAM 3153, oi na proa de Bonf para chegar da Bonf, desce tá nível de voo 080, QNH 1011. Paulo Salvador, bom dia, gol no 897, livrou essas coisas. 897, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. No 71, coordeno com a equipe de solos após o estacionamento do tráfego no 10, ao lado está livre, o chuveiro que chama para o táxi. Webjet 5722, ciente do hotel. Bom dia, Web 5722, Brasília aprovado nível 320, via Pesolumo 7, decola no 0, curva direita, gole, transmissão ao fito, transponder 5432, controle 1998. 320 Brasília, pela Pesolumo 7, decola da BR direita, gole ou fito, transponder 5432 e o controle 198, Webjet 5722. Correto, chame pronto, 5722. Semana, obrigado. Boa noite, 97 Juliette 04, portão. Gente, Juliette 04. 357, sendo identificação. Autorizada a chegada a Bonf, desça do nível de voo 070, que negar no 091. Solo Salvador, bom dia, o TAN 3890, com informação Gol. TAN 3890, um minuto para a cópia. Ok. Federal 9970, assina identificação. Autorizada a chegada Mari, disponível de voo 060, que é negão no 091. Para 3171, ajuste no 011, Juliette Alfa, vamos esperar a turno no 86, bom voo. Prossiga. Pode voar direto em Duna? Então, 3155, em condição de aproximar e pousar na proa de Duna? Afirmativo, certo. Autorizada a proa de Duna, reforça o estabilizador localizador. Certo, Duna, reforçando o localizador. 358 decola na pista 10 com a Puca Caju, 5434-198 ao controle. Chame pronta, 3890. Chamaremos. Paulo. Mantenha a chegada, número 4 na tripulação. TAN 3597, desça até 4 mil pés, QNH no 091. 4 mil pés no 091, TAN 35, como no 7? Total 9990, desça até 3 mil pés, QNH no 091. Livre e push back, acionamento é a metade, TAN 3890. Maratá. Total 9990, vou ir na proa de TAP e desça até 3 mil pés, que é negar no 091. 9910, vem na proa de TAP, desça até 3.000 pés, Kennegal no 011. Descendo para 3.000 na proa de TAP com 1.011, total 9910. Sam 3890, vai permanecer mais um pouquinho na posição aqui, procurar uma bagagem e já lhe chamo novamente. Sim, Sam 3890. Obrigado. Sam 335, Uno Frente, informa, um pequeno desvio à direita, aproa 230, devido a uma formação próxima à posição Bonfim. Gente, pode vir, vou ir pelo. Posso desvio pelo, 35, Uno Frente. Pagador, federal 9970, pequeno desvio à esquerda, para ajudar a carreira. Gente, 9970. 5316, confirme sua velocidade. E 5316, número 5, na aproximação, reduza para 250 nós. Tá, 3153, confirme sua velocidade. 2509. Gente, total.